Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção. O tambor parou. Ai, DJ, toca pra excursão ouvir. Executar o meu novo plano. Quem não pegue ano passado, eu vou pegar.